Olá, ouvintes. Eu sou Isabelle Mioto. Começa agora no Trem do Tempo. Um programa com prosa, poesia, literatura e música. Aqui comigo, Antônio Mioto. Olá, ouvintes. Olá, Belle. No programa de hoje, teremos a leitura de Fanon e também a entrevista com o padre Júlio Lancelotti. Lembrando a todos que nosso podcast é distribuído pela Licença Feminista de Produção por Pares, F2F. Legerim, Duroc, página 37. Frantz Fanon, internacionalista anticolonialista. Frantz Fanon nasceu em 1925 e morreu 36 anos depois, em 1961. Ele nasceu na Martinica, que naquela época ainda era uma colônia francesa. A Martinica é um território cuja história está ligada à da escravidão. Em 1635, tornou-se uma colônia francesa e foi administrada pela Compagnie de l'Amérique, Companhia Francesa de Tráfico de Escravizados, e foi um centro do comércio de escravizados negros até 1848. Tornou-se um departamento francês em 1946, após uma longa luta política liderada, entre outros, pelo famoso líder anticolonial, poeta e escritor Aimé Césaire. Origens e história pessoal. Frantz Fanon nasceu em uma família de descendentes de escravizados africanos. Entretanto, ele teve a oportunidade de frequentar uma educação de qualidade na escola Squelcher, a melhor escola da ilha na época, onde seguiu à risca as lições de seu professor favorito, Aimé Césaire. Com o estabelecimento do regime de Vichy na França, a Martinica foi ocupada por militares viquistas, franceses cujo comportamento racista e abuso das populações não brancas exacerbaram as tensões sociais na ilha. Determinado a combater o racismo e suas raízes fascistas, o jovem Frantz Fanon fugiu do território para juntar-se às forças da França Livre, para combater os ocupantes nazistas e seus colaboradores franceses. Ele foi enviado a um destacamento aliado ao longo do Mediterrâneo para lutar contra as forças do Eixo. Depois foi enviado à França, onde lutou pela libertação do território, especialmente em Colmar, onde foi ferido em batalha pela qual recebeu uma condecoração militar. Durante seu serviço nas forças aliadas, Fanon testemunhou e sofreu o racismo dos europeus brancos contra os soldados não brancos que lutaram com eles contra o fascismo. Por exemplo, sua unidade foi branqueada, retirando combatentes não brancos, para receber fotógrafos antes de atravessar o Reno. Ou em aldeias libertadas, os aldeões preferiram dançar com prisioneiros nazistas do que com seus libertadores negros. Estas experiências terão um grande impacto na mente de Fanon. Ele se referirá frequentemente a elas para descrever a mentalidade dos colonos. Após a guerra, Fanon retorna à Martinica, onde terminará seus estudos secundários. Ele retornou à França para estudar medicina e psiquiatria, graças a uma bolsa de estudos que ganhou como veterano. Durante seus estudos, ele fará uma dissertação sobre os efeitos psicológicos da dominação colonial sobre os indivíduos negros. Este ensaio é uma resposta à discriminação racial que ele testemunhou através de suas muitas experiências. Sua tese foi rejeitada por seus professores, o que não o impediu de publicá-la nos anos seguintes sob o nome de Peles Negras, Máscaras Brancas. Este texto descreve as injustiças sofridas pelos negros na França e as consequências psicológicas dessas injustiças sobre os indivíduos, por exemplo, um sentimento integrado de inferioridade e comparação com os brancos. Pedir a um negro do Alto Níger que calce seus sapatos, dizer dele que é incapaz de se tornar um Schubert. Não é menos absurdo do que perguntar se um trabalhador Berliet não dedica suas noites ao estudo do lirismo na literatura indiana ou declara que nunca será um Einstein. Citação de Peles Negras, Máscaras Brancas. Escorrego pelos cantos, permaneço em silêncio, desejo o anonimato, o esquecimento. Aqui eu aceito tudo, mas não deixe mais ninguém me ver. Outra citação de Peles Negras, Máscaras Brancas. Após seus estudos, ele foi trabalhar como psiquiatra com outro eminente psiquiatra revolucionário, François Touzquelles. Ele é um veterano da Guerra Civil Espanhola e teve muitas experiências de ocupação. Ocupação da Catalunha pela Espanha, dos franquistas na Espanha Republicana e depois dos alemães na França. Touzquelles descreve a estrutura psíquica da ocupação, explicando assim que não se trata de um simples fato histórico. As teses de Touzquelles influenciarão as reflexões de Fanon. Juntos, eles discutirão o efeito das culturas dos pacientes em suas patologias psicológicas, atuando como psiquiatra. Em 1953, Fanon voltou à Argélia, onde já havia ido durante a guerra. Ali, ele se estabeleceu como psiquiatra e praticou uma abordagem social em suas terapias para compreender melhor o contexto cultural de seus pacientes. No ano seguinte, em 1954, teve início a Guerra de Libertação Nacional para a Independência da Argélia. Como médico em um hospital francês, Fanon cuidou de soldados franceses traumatizados pelas torturas que infligiram aos rebeldes e aos civis argelinos. Ao mesmo tempo, ele também cuidou das vítimas de tortura. A situação lhe oferece uma extraordinária visão dos mecanismos psíquicos em jogo. Entretanto, a situação é insustentável para seu caráter, para seu profundo desejo de justiça. Ele entra para as fileiras da FLN, Frente Nacional de Libertação, e se demite do hospital. Começa a escrever para o jornal do FLN, El Mojahid. Viaja ao redor do mundo para apoiar a luta e dá palestras para membros da resistência argelina. Durante a guerra na Argélia, ele ficou doente e foi diagnosticado com leucemia. Seus dias estão contados. Pouco antes de sua morte, escreveu um último livro no qual recolheu suas análises e reflexões. Este último livro será um manifesto das lutas pela libertação nacional e dos povos colonizados, referência na luta anticolonialista. Vamos ouvir agora Gilberto Gil e, na sequência, a continuidade dessa leitura de Fanon. Yeah. Se oriente, rapaz. Pela constelação do Cruzeiro do Sul, se oriente, rapaz, pela constatação de que a aranha vive do que tece, desse não se esquece. Pela simples razão de que tudo merece consideração. Considere, rapaz, a possibilidade de ir pro Japão. Num cargueiro do Lloyd lavando o porão. Pela curiosidade de ver onde o sol se esconde. Vê se compreende. Pela simples razão de que tudo depende de determinação. Determine, rapaz, onde vai ser seu curso de pós-graduação. Se oriente, rapaz, pela rotação da Terra em torno do Sol. Sorridente, rapaz, pela continuidade do sonho de Adão. Se oriente, rapaz, pela constelação do Cruzeiro do Sul. Se oriente, rapaz, pela constatação de que aranha devido que tece, vê se não se esquece. Pela simples razão de que tudo merece consideração. Considere, rapaz, a possibilidade de ir pro Japão. Num cargueiro do Lloyd lavando o porão. Pela curiosidade de ver onde o sol se esconde, vê se compreende. Pela simples razão de que tudo depende de determinação. Determine, rapaz, onde vai ser seu curso de pós-graduação. Se oriente, rapaz, pela rotação da Terra em torno do Sol. Sorridente, rapaz, pela continuidade do sonho de Adão. A figura de Frantz Fanon é uma referência para todos os movimentos de emancipação e lutas contra a dominação. Estas análises da relação entre poder e violência explicam a dialética da colonização e esclarecem posições para superar uma mentalidade dominada e colonizada. O colonialismo não é uma máquina de pensar. Não é um corpo dotado de razão. É violência no estado natural e só pode curvar-se a uma violência maior. Em um nível individual, a violência desintoxica, liberta os colonizados de seu complexo de inferioridade, de suas atitudes contemplativas ou desesperadas. Isso os torna destemidos, reabilita-os aos seus próprios olhos. Sua jornada de vida lhe deu uma profunda compreensão da psique do colonizador e do colonizado. Através da diversidade destas fontes de inspiração, ele foi capaz de formular uma filosofia universal de libertação, emancipação e descolonização. Seus textos falam de negros, argelinos, franceses, mas também das Américas e da África. Ele compreendeu as conexões necessárias das lutas de libertação. Sua identidade como lutador internacionalista lhe permitiu interpretar a importância de respeitar e valorizar as culturas ao redor do mundo. Ele entendeu que as nações não podem ser livres até que todos os povos sejam livres. A autoconsciência não está fechada à comunicação. Pelo contrário, a reflexão filosófica nos ensina que ela é a garantia disso. A consciência nacional, que não é nacionalismo, é a única que nos dá uma dimensão internacional. Para ele, a libertação das mentalidades colonizadas só pode ser ativa. Estes escritos nos incitam a agir para tomar uma atitude, para fazer parte de uma luta pela emancipação de cada um de nós. A política é abrir a mente, despertar o espírito, trazer o espírito para o mundo. É como disse Césaire, inventar almas. Politizar as massas não é, não pode ser, fazer um discurso político. É tentar fazer as massas entenderem que tudo depende delas, que se ficarmos estancados é culpa delas e se seguirmos em frente é culpa delas também. Cada geração deve, em relativa opacidade, descobrir sua missão, cumpri-la ou traí-la. A imobilidade a qual os colonizados estão condenados só pode ser questionada se os colonizados decidirem terminar a história da colonização, a história da pilhagem para fazer existir a história da nação, a história da descolonização. Embora se concentre essencialmente nas questões da relação entre Norte e o Sul, a questão da colonização, e especialmente a colonização das mentalidades, pode ser transposta para uma colonização de classes ou gênero. A classe capitalista coloniza as classes trabalhadoras. O patriarcado coloniza as mulheres, coloniza suas mentalidades. Assim como os negros podem desenvolver um sentimento de inferioridade em relação aos brancos, os trabalhadores e as mulheres podem desenvolver um sentimento de inferioridade em relação aos capitalistas ou aos homens. Também, como Marx descreveu quando falou do ópio do povo, Fanon criticou a religião como uma função anestésica para conter o desejo de justiça dos colonizados. Os colonizados também conseguem, através da religião, ignorar os colonizados, através do fatalismo. Toda iniciativa é tirada do opressor, da causa do mal, da miséria e do destino para retornar a Deus. O indivíduo aceita assim a dissolução concedida por Deus. Achata-se diante do colonizador e diante do destino e através de uma espécie de reequilíbrio interior. Alcança uma serenidade de pedra. A intransigência de Fanon em relação ao poder, à colonização e à mentalidade que lhe permite existir é um humanismo. O grito de empatia de uma pessoa profundamente movida pela injustiça. Quando você ouve coisas ruins sobre o judeu, ouça, as pessoas estão falando de você. E com uma lucidez terrível. Para os colonizados, a vida só pode emergir do cadáver podre dos colonizados. Ele é um idealista, pode-se dizer, mas não, são os outros que são bastardos. Acabamos de ouvir o boletim Leituras e Livros, hoje nos contando um pouco sobre Fanon. E na sequência, vamos ouvir a fala do padre Júlio Lancelotti no evento Extermínios, Higienizações e Ilegalismos, realizado pelo Núcleo de Sociabilidade Libertária, NUSSOL, da PUC de São Paulo. Esse evento foi gravado em setembro. Vamos ouvi-lo? O incômodo chegou a tal ponto de que, principalmente na área da cidade onde eu vivo, mas em todas as áreas da cidade, esses que estão pedindo a minha morte, que eu desapareça, que acabe. E aí a gente recebe todos esses títulos que voltaram à voga agora, como de tudo que não é segundo a regra, é chamado de comunista, né? Eu também estou procurando quem é comunista, mas não, a gente não acha também mais os comunistas. Mas, na verdade, eu vou me ofender mais o dia que me chamarem de capitalista. Mas é uma situação difícil por causa e que tem um motivo mais imediato e histórico, desde toda o incômodo que foi dentro da FEBEM, que é dentro da Fundação Casa, dentro dos presídios, e ultimamente, e principalmente com a população que é chamada de população em situação de rua. Eu não digo que trabalho com a população de rua, eu digo que convivo com a população de rua. E na convivência com a população de rua, a população que está hoje na rua em São Paulo, o último censo foi de 2016, falava de 16 mil pessoas, hoje se trabalha com o dado de 20 mil a 25 mil. A população de rua aumenta em todas as cidades, que faz parte da lógica do capitalismo. O sistema capitalista, dentro da sua lógica, vai cada vez mais produzir pessoas descartadas, que são as pessoas que estão na rua. Mas, mais do que descartados, eles estão torturados constantemente, numa tortura da condição humana. É negado a eles a vontade, a decisão. Eles não têm a liberdade de escolher o que vão comer. Eles não têm a liberdade da hora que eles vão dormir. Eles não têm a liberdade de fazer nada. É negada completamente a liberdade deles, de decisão, de escolha. Eles não podem escolher nada. Porque, como já foi dito aqui, ele não tem nada, qualquer coisa que você der para ele, ou conceder para ele, já está muito bom. E é um discurso recorrente do chamado, entre aspas, porque eu, como virei um senhorzinho, tem palavras que eu não gosto mais. Por exemplo, eu não gosto mais da palavra democracia, tenho horror à palavra Estado Democrático de Direito,